Fecheiro 34. Lembras-te do padre Anselmo, da abadia? Olhei para cima. A cor estava a desaparecer das folhas de carvalho por cima de nós, deixando a vegetação prateada de baixo cinzenta como pelo de rato. Ele dizia que havia sempre uma hora do dia, quando o tempo parece parar, mas que era diferente para todos. Ele acreditava que era a hora em que ele tinha nascido. E virei a cabeça para olhar para Jamie. Sabes quando é que nasceste? Perguntei. Eu refiro-me à hora do dia. Ele olhou para cima e sorriu, virando-se para ficar de frente para mim. Sim, sei. Talvez ele estivesse certo. Uma vez que eu nasci à hora do jantar, ao anoitecer do primeiro dia de maio, afastou um pirilampo e sorriu para mim. Nunca te contei esta história? Que a minha mãe tinha colocado uma panela de brose ao lume? Nota. Brose, farinha de aveia com leite ou água a ferver. Fim da nota. E que as dores vieram tão depressa que ela não teve tempo para pensar no cozinhado e ninguém se lembrou até sentir o cheiro a queimado e o jantar e a panela ficaram estragados. Não havia mais nada em casa para comer, exceto uma torta grande de groselha. Então, todos comeram aquilo. Mas havia uma nova empregada e as groselhas eram verdes. E todas, exceto a minha mãe e eu, claro, passaram a noite a sofrer de indigestão. Ele abanou a cabeça ainda a sorrir. O meu pai disse que demorou meses para conseguir olhar para mim sem sentir cólicas intestinais. Eu ri-me e ele estendeu o braço para tirar uma folha dos meus cabelos. E tu, a que horas nasceste, Sassenach? Não sei, disse eu, com o peso comum da tristeza pela minha família perdida. Não estava na minha certidão de nascimento. E se o meu tio Lamb sabia, nunca me disse. Mas sei quando Brianna nasceu, acrescentei, mais animada. Ela nasceu 3 minutos depois das 3 da manhã. Havia um relógio enorme na parede da sala de partos e eu vi. Apesar da luz estar fraca, eu conseguia ver claramente o seu olhar de surpresa. Estavas acordada? Pensei que me tivesses dito que as mulheres são drogadas para não sentir dores. A maioria, sim. Mas não os deixei darem-me nada. Olhei para cima. As sombras estavam pesadas à nossa volta. Mas o céu ainda estava claro e leve por cima, um azul leve e brilhante. Por que não? Perguntou ele incrédulo. Nunca vi uma mulher dar à luz, mas posso dizer que já ouvi mais do que uma vez. E não consigo entender por que razão uma mulher em sã consciência não faria isso, tendo a opção de escolher. Bem, fiz uma pausa, sem querer parecer melodramática. Mas era a verdade. Bem, disse eu um pouco desafiadora, pensei que ia morrer e não queria morrer a dormir. Ele não ficou chocado. Só ergueu uma sobrancelha e soltou um grunhido divertido. Não querias? Não. E tu? Virei a cabeça para olhar para ele. Ele esfregou a cana do nariz com a mão, ainda divertido com a pergunta. Sim, bem, talvez. Estive perto de morrer enforcado e não gostei nem um pouco da espera. Quase fui morto em batalha algumas vezes. Não posso dizer que me preocupasse muito com a morte naquela ocasião, porque estava demasiado ocupado para pensar nisso. E depois quase morri com ferimentos e febre. E isso foi sofrimento suficiente para eu querer mesmo morrer. Mas, de modo geral, se pudesse escolher, acho que não me importaria de morrer a dormir. Inclinou-se e deu-me um beijo ao de leve. De preferência na cama, ao teu lado. Numa idade muito avançada, para que saibas. Encostou a língua com delicadeza nos meus lábios, levantou-se e sacudiu as folhas secas de carvalho das calças. É melhor fazermos uma fogueira enquanto há luz suficiente para vermos, disse ele. Podes trazer os peixes? Deixei-o atear o fogo E desci o pequeno outeiro até ao riacho, onde tínhamos deixado as trutas que pescáramos penduradas numa rede na corrente gélida. Quando subi o outeiro, já estava suficientemente escuro a ponto de eu só o conseguir ver apenas de perfil, agachado diante de uma pequena pilha de lenha em brasa. Um pouco de fumo subiu como incenso, pálido entre as mãos dele. Coloquei os peixes na erva alta e ajoelhei-me ao lado dele, observando enquanto ele despunha galhos novos na fogueira, aumentando-a pacientemente, uma barricada contra a noite que se aproximava. Como achas que será a morte? Perguntei-lhe de repente. Ele olhou para o fogo, pensativo. Um galho em chamas estalou com o calor, espalhando faúlhas no ar que voaram e se apagaram antes de tocarem o chão. O homem é como a erva que envelhece e é deitada na fogueira. É como as faúlhas que sobem no ar. E seu lugar não mais o conhecerá, citei baixinho. Achas que não existe nada depois? Ele abanou a cabeça olhando para o fogo. Observei-o a olhar mais para diante, onde as faíscas claras dos pirilampos cintilavam entre os galhos escuros. Não sei, disse ele baixinho. O seu ombro tocou no meu e eu inclinei a cabeça para ele. É o que a igreja diz, mas... Ele ainda olhava fixamente para os pirilampos que apareciam entre a erva alta, cuja luz era inextinguível. Não, não sei. Mas acho que talvez fique tudo bem. Inclinou a cabeça, pressionando a bochecha no meu cabelo por um instante. Depois levantou-se agarrando o punhal. A fogueira já está pronta. A atmosfera pesada da tarde tinha melhorado com o anoitecer. E uma brisa suave soprava o cabelo úmido para longe do meu rosto. Permaneci sentada com o rosto virado para cima, olhos fechados, aproveitando o fresco depois do calor do dia. Ouvia Jamie a trabalhar à volta da fogueira e o deslizar rápido e macio do seu punhal, enquanto ele descascava galhos verdes de carvalho para assar o peixe. Acho que talvez fique tudo bem. Eu também achava. Não sabíamos o que nos esperava do outro lado da vida. Mas eu tinha permanecido muitas horas como se o tempo tivesse parado, sem pensar, com a alma calma, olhando para... Para o quê? Para algo que não tinha nem nome nem rosto, mas que parecia bom para mim e cheio de paz. Se a morte estivesse ali... Jamie tocou-me ligeiramente no ombro ao passar e eu sorri sem abrir os olhos. Ai, murmurou ele do outro lado da fogueira. Cortei-me. Que desastrado. Abri os olhos. Ele estava a 2,5 metros com a cabeça baixa, a chupar um corte pequeno no nó do polegar. Eu senti um arrepio subir pelas minhas costas. Jamie, disse. A minha voz parecia peculiar, até mesmo para mim. Senti um alvo frio, pequeno e redondo, centrado na minha nuca. Sim, está... Engoli em seco, sentindo os pelos dos meus braços eriçarem-se. Jamie, está alguém atrás de mim? Ele olhou para as sombras por cima do meu ombro e arregalou os olhos. Não esperei para olhar para trás. Em vez disso, atirei-me ao chão, uma atitude que provavelmente me salvou a vida. Ouvi um ufo alto e senti um cheiro forte e repentino de amónia e peixe. Algo bateu nas minhas costas com um impacto que me tirou o fôlego e depois pisou com força na minha cabeça, batendo com o meu rosto no chão. Levantei-me, inspirando o ar, tirando as folhas úmidas dos olhos. Um urso, grande e preto, rápido como um gato, estava na clareira e com as patas espalhava gravetos em brasa. Durante um momento, meio cega pela terra, não consegui ver Jamie. E depois lá o vi. Estava debaixo do urso, um dos braços envolvendo-lhe o pescoço, a cabeça encaixada na junção com o ombro, logo abaixo das presas, cheias de baba. Um dos pés pontapeava o urso por baixo sem parar, batendo no chão para ter apoio. Ele tinha tirado as botas e as meias quando acampámos, e eu assustei-me quando um pé descalço pontapeou os restos da fogueira, levantando uma chuva de faúlhas. O braço de Jamie estava tenso pelo esforço, meio enterrado no pelo grosso do urso. O braço livre batia sem parar. Pelo menos ainda segurava o punhal. Ao mesmo tempo agarrava o pescoço do animal com toda a força, puxando para baixo. O urso estava a avançar, batendo com uma das patas, tentando tirar o peso pendurado ao seu pescoço. Parecia perder o equilíbrio e caiu desamparadamente para a frente com um urro de raiva. Eu ouvi o ufo abafado, que não parecia ter vindo do urso, e olhei desesperadamente à volta, à procura de algo para usar como arma. O urso levantou-se novamente, balançando-se violentamente. Vi o rosto de Jamie de relance, contorcido pelo esforço. Ele arregalou um olho ao ver-me e livrou-se dos pelos que tinha na boca. Foge! Gritou. Nesse momento, o urso caiu por cima dele outra vez e ele desapareceu sob os 150 quilos de pelos e músculos. Pensando vagamente em Molly e a flor vermelha, procurei sem parar na terra úmida na clareira e encontrei apenas pedaços de gravetos queimados e brasas que me queimaram os dedos, mas eram pequenos demais para eu conseguir agarrar. Sempre pensei que os ursos urravam quando eram perturbados. Este estava a fazer muito barulho, mas parecia um porco grande com gritos e grunhidos intercalados com urros de arrepiar. Jamie também estava a fazer muito barulho, o que era reconfortante naquelas circunstâncias. A minha mão caiu em algo frio e peganhento, o peixe deixado à beira da fogueira. Que se lixa, flor vermelha, murmurei. Agarrei uma das trutas pela cauda, corri e bati no focinho do urso com toda a força que consegui. O urso fechou a boca e pareceu surpreendido. Então olhou para mim e avançou, movendo-se mais depressa do que pensei ser possível. Eu caí para trás, sentada, e apliquei um golpe final e corajoso com o peixe, antes de o urso me atacar, com Jamie ainda agarrado ao pescoço dele. Foi como entrar num moedor de carne, um breve momento de caos total, pontuado por golpes fortes no corpo e a sensação de ser sufocada num cobertor fedorento de pelos. E depois foi-se embora, deixando-me deitada na erva de costas, fedendo a urina do urso e olhando para a estrela da noite que brilhava serenamente no céu. As coisas estavam bem menos serenas no chão. Eu estava apoiada nas mãos e nas pernas a gritar Jamie para as árvores, onde uma massa grande e amorfa rolava de um lado para o outro, partindo os galhos de carvalho e emitindo uma cacofonia de grunhidos e palavrões em gaélico. Já estava muito escuro no chão, mas ainda havia luz suficiente vinda do céu para que eu visse as coisas com clareza. O urso tinha caído novamente, mas em vez de se levantar e atacar, desta vez agitava-se de barriga para cima e as patas de trás debatiam-se num esforço para conseguirem apoio. Uma pata dianteira fez um movimento forte e ouvi um gemido alto que não parecia ter sido emitido pelo urso. O cheiro a sangue inundou o ar. Jamie! Gritei. Não houve resposta, mas o monte rolou e inclinou-se lentamente para o lado, em direção às sombras negras sob as árvores. A mixórdia de barulhos acalmou-se e ouviam-se rosnados e respiração ofegante, pontuados por gemidos. Jamie! Os golpes e o partir de galhos diminuíram até se tornarem um restolhar suave. Algo se movia por baixo dos galhos, de um lado para o outro de gatas. Lentamente, respirando com dificuldade, Jamie saiu da clareira. Ignorando os meus hematomas, corri para ele e caí de joelhos a seu lado. Meu Deus, Jamie, estás bem? Não, disse ele rapidamente. E caiu no chão, gemendo baixinho. O seu rosto não passava de uma mancha pálida sob a luz das estrelas. O resto do seu corpo estava tão escuro a ponto de ser quase invisível. Descobri o motivo ao passar-lhe as mãos habilmente pelo corpo. As suas roupas estavam tão encharcadas de sangue que se colavam ao corpo e a camisa descolou-se do peito com alguma dificuldade quando a puxei. Cheiras a matadouro, disse eu, procurando sentir os seus batimentos cardíacos no pescoço. Estavam acelerados, o que não surpreendia, mas fortes, e senti um grande alívio. O sangue é teu ou do urso? Se fosse meu, Sassenach, estaria morto, disse ele com esforço, abrindo os olhos. Mas não estou morto, e não é graças a ti. Virou-se para o lado, gemendo de dor, e lentamente apoiou-se nas mãos e nos joelhos, resmungando. O que é que te deu, mulher, para bateres na minha cabeça com um peixe quando eu lutava para me manter vivo? Está quieto, por amor de Deus. Ele não devia estar muito ferido, uma vez que estava a tentar levantar-se. Eu agarrei-o pelas ancas para o impedir e, ajoelhada atrás dele, passei-lhe a mão rapidamente pelos lados do seu corpo. Tens alguma costela partida? Perguntei. Não. Mas se me fizeres cócegas, Sassenach, não vou gostar nada, disse ele ofegante. Não vou fazer nada disso, garanti-lhe. Passei as minhas mãos com cuidado sobre as suas costelas, apertando ligeiramente. Não havia pontas protuberantes sob a pele, nem depressões sinistras, nem pontos delicados. Rachadas, talvez. Mas ele estava bem, sem nada partido. Gritou e contorceu-se sob a minha mão. Dói-te aqui? Sim, disse ele entre dentes. Começava a tremer e eu apressei-me a ir buscar o tartan e cobri-lhe os ombros. Estou bem, Sassenach, disse ele, recusando as minhas tentativas de ajudá-lo a sentar-se. Vai ver os cavalos, eles devem estar agitados. E estavam. Nós tínhamos amarrado os cavalos um pouco afastados da clareira. Eles tinham-se afastado bastante assustados, a julgar pelo bater das patas e pelos relinchos que eu ouvia à distância. Ainda ouvia gemidos vindos das sombras profundas sob as árvores. O som era tão humano que os pelos da minha nuca se eriçaram. Seguindo os sons, com cuidado, eu encontrei os cavalos encolhidos numa área de bétulas a alguns metros. Relincharam ao sentirem o meu cheiro, felizes por me verem, a tresandar a urina de urso e tudo. Quando acalmei os cavalos e os levei de volta para a clareira, os barulhos das sombras tinham diminuído. Havia um brilho leve na clareira. Jamie conseguira reacender a fogueira. Ele estava agachado, perto da chama pequena, ainda a tremer. Coloquei muitos gravetos para que a chama não se apagasse. E depois olhei para ele outra vez. Tens a certeza de que não estás magoado? Perguntei ainda preocupada. Ele sorriu-me, trucista. Vou ficar bem. Ele acertou-me com força nas costas, mas acho que não foi nada de grave. Queres ver? Endireitou-se fazendo uma careta e passou a mão de lado no corpo enquanto eu me posicionava atrás dele. O que terá acontecido para ele nos atacar? Perguntou ele, virando a cabeça na direção do corpo do urso. Myers disse que os ursos pretos só atacam se forem provocados. Talvez outra pessoa o tenha provocado, sugeri. E depois teve o bom senso de se ir embora. Levantei o tartan e assobiei baixinho. A parte de trás da camisa estava em farrapos, manchada de terra e de cinzas, com marcas de sangue. Sangue dele próprio, não do urso. Mas felizmente não era muito. Puxei os pedaços com cuidado, abrindo-os, e expus as suas costas curvadas. Quatro marcas de garras corriam do ombro à axila. marcas profundas e assustadoras que terminavam em arranhões vermelhos. Ah, disse eu solidária. Bem, eu sei que as minhas costas não são muito bonitas, disse ele numa piada sem graça. Está muito feio? Virou-se tentando ver e depois parou, gemendo, porque o movimento pressionava-lhe as costelas magoadas. Não, mas estão sujas, tenho de as limpar. O sangue já começara a coagular. As feridas tinham de ser limpas rapidamente. Deixei cair o tecido e coloquei uma panela com água para ferver, pensando noutras coisas que poderia usar. Vi sagitárias perto do riacho, disse eu. Acho que consigo, de memória, dar com elas outra vez. Entreguei-lhe o frasco que eu trouxera dos alforjes e agarrei no punhal de Jamie. Ficas bem sozinho? Parei e olhei para ele. Estava muito pálido e ainda tremia. O fogo reluzia vermelho nas sobrancelhas dele, destacando os seus traços. Assim fico. Tentou sorrir. Não te preocupes, Sassenach. Pensar em morrer a dormir na cama parece-me ainda melhor agora do que há uma hora. A lua subia a brilhar fortemente sobre as árvores e eu não tive qualquer dificuldade em encontrar o local de que me lembrava. O riacho corria frio e prateado à luz da lua, arrefecendo-me as mãos e os pés enquanto eu permanecia dentro da água até à barriga das pernas, colhendo algumas sagitárias. Sapinhos coaxavam à minha volta e as folhas duras de tábuas restolhavam suavemente à brisa da noite. Estava tudo muito, muito pacífico. E de repente eu comecei a tremer tanto que tive de me sentar na margem do riacho. A qualquer instante. Poderia acontecer a qualquer instante. E muito rápido. Eu não sabia o que parecia mais irreal. O ataque do urso ou isto? A noite suave de verão, cheia de promessas. Descansei a cabeça nos meus joelhos, deixando o enjoo e o resto do choque passar. Não importava, disse a mim mesma. Não só a qualquer instante, mas em qualquer lugar. Doença, acidente de viação, bala perdida. Ninguém conseguia escapar. Mas como a maioria das pessoas, eu conseguia não pensar nisso, na maior parte do tempo. Estremeci, pensando nas marcas de garras nas costas de Jamie. Se ele tivesse sido mais lento ao reagir, menos forte, se as feridas tivessem sido mais profundas, a infecção ainda era a maior ameaça. Mas pelo menos contra esse perigo eu conseguia lutar. Pensar nisso trouxe-me de volta à realidade, às folhas esmagadas e às raízes frias e úmidas na minha mão. Salpiquei o rosto com água fria e comecei a subir o monte em direção ao acampamento, sentindo-me um pouco melhor. Conseguia ver Jamie através dos galhos finos, sentado de perfil para o fogo. Estava sentado ereto, de um modo que certamente devia ser-lhe doloroso, considerando os seus ferimentos. Parei e fiquei em alerta quando ele falou. Claire? Ele não se virou e a sua voz estava calma. Não esperou pela minha resposta, mas continuou com a voz calma e constante. Vem por trás de mim, Sassenach, e põe o punhal na minha mão direita. Depois fica atrás de mim. Com o coração aos pulos, eu dei os três passos que me levaram a um ponto suficientemente alto para que eu visse por cima do seu ombro. Do outro lado da clareira, dentro da luz da fogueira, estavam três índios fortemente armados. Evidentemente, o urso tinha sido provocado.